3891, sala 112, libra direito, 1211. Direita 211, tá 3891. Canaã 6258, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 0612 de nós, cheque 3. Copiado vento, Oxané 6258, livre pouso. Na 1-0. Sim, meu trem, Oxané. Tá baixado. Good evening, November Sierra Echo, turn right to threshold 17 and leave the runway by taxiway Oscar to apron number 4. Torre Salvador Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, boa noite, pousa na 10917. Boa noite. Confirme o vento. O vento 130 graus com uma dezena de nós. Confirmado. 130 com 12. 130 graus com 10 nós. Ah, o vento tá norte? Não, 130 graus. 130 graus, 130. Com 10 nós. Ah, agora sim, 130 com 12 nós. É, estamos passando externo, com o trem baixo travado, os visuais e uma base da direita ao 97, ok? Ok, faça uma base de 2 milhas da 97 e reporte interceptando. Plano cancelado agora aos 15. Ok, encostando a base da 97, mal. A torre é o Papa Romeo Victor, João, está na Quebec. Puxa 6258 no solo azul no 5, chame o solo 121 decimal 1 para trás. Confirma, é 121 decimal 1? Afirmo. Obrigado. Torre, Papa Romeo Victor, João, está na Quebec, mas se escuta. Victor, no novembro, boa noite, mantenha Quebec, por gentileza. Lima Lima Alfa, reporte então interceptando a final da 17, ok? A pista já está livre, reporte interceptando a final. Ok, Lima Alfa. Lima Alfa, alongue a base, alongue a perna do vento, perdão. A aeronave está ainda livrando ali a cabeceira 17, ok? É, passando, Lima Alfa. November Sierra Echo, report runway vacated. Roger, Lima Lima Alfa, autorizado pouso 97, o vento é de 1,40 graus com meia dúzia de nós. Okay, from the final, Lima, Lima. November Sierra Echo, follow the red, oh I'm sorry, the yellow track instructions, okay? Oi, muito boa noite, Azul 6908, estabilizado LS, Campo Amigo. 6908, boa noite. É, complete a aproximação, agora autorização para o pouso. Escuta, 6908. Ok, seu solo é o Zuno 9, frequência livre estacionada, tenha uma boa noite. O Vitor Zulu November ingresse na pista 17, vire à direita, taxiando até a proximidade lá da cabeceira 17. Pouco antes da 17 tem a taxiway Oscar, à esquerda o senhor vai liberar para o pátio 4. Obrigado. Entra na pista agora, Oscar, pátio 4. Só confirmando, a Oscar será a penúltima taxiway antes da cabeceira, ok? Só confirmando, a taxiway Oscar é a penúltima taxiway antes de chegar lá na cabeceira no site. Copiado, é a penúltima. Baixou e travou, 6908. 6908, tá livre o pouso na 10, o vento é 130 graus, 99. Livre o pouso na 10, 6908. Salvador, muito boa noite, gol 1972, a 1,5 do externo, baixo, travou. Boa noite, gol 1972, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Gente, aguarda, gol 1972. Lima Lima Alfa na Osco, ok? É a penúltima à esquerda. Vamos ver onde fica o Victor Zulu Novembro, tá ali aqui na Osco, ok? Boa. Aí. Azul 6908, solo 22, livrar direito no 219. Com o solo em 219, 6908, boa. 1211, corrigindo. 211. Com 972, livre pouso no zero. Vento no 40 graus, 099. Livre pouso, pista no zero, gol 1972. 972, solo aos 24, livre à direita, chame no 211. Direita, 1211, ou 1972. Odessa 3170 até o 150, sente eco. Salvador, tá 3170. Salvador, TAN 3170, estabilizado, X-ray. Pensa 3170, livre pouso, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 0612 de nós. Livre pouso no zero, TAN 3170. TAN 3170, reporte baixado e travado. Baixado, travado, TAN 3170. Dois, sim, editor. Salvador, cordial boa noite, Papa Romeu Juliette Alfa India. Boa noite, Juliette Alfa India. Continue a aproximação, reporte final de 2 milhas 17. Sim, a gente está 6.5 milhas 17. Juliette Alfa Índia, livre pouso 17, vento 140 graus, 0612 de nós. Livre pouso, Juliette Alfa Índia. Três 170, solo aos 44, livre à direita, chame no 211. Juliette Alfa Índia, Solos 46, confirme estacionamento. Gente, frequência livre ao estacionar à direita. muito boa noite, tá 3152. Tá 3152, a linda, cola pista no zero. Vento no 50 graus, 05 nós. Muito bom dia, o Papa Romeo November Alpha Fox, final, comandante. November Alpha Fox Trot, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Pois será, de 5 milhas, autorizaria, senhorita, o cancelamento, a gente prosseguir para uma base de direita no 7. Gente, cancelada presente? Cancela. November Alpha Fox Trot, cancelada 01, no base pela direita no 7, reporte para final. Será para final, o Fox Trot. November Alpha Foxtrot, livre pouso no 7, vento no 50 graus, 0612 de nós. Livre pouso então, no 7, o November Alpha Fox. Tá 3152, decolou 02, chame o controle 1 no 98. 198, 3152, boa. Primeiro Alfa Foxtrot, Solo 05, confirme estacionamento. Gente, backtrack, reposte livrando, November Alfa Foxtrot. Caminho no 211. 211, obrigado. Já vai livrar a pista, o November Alfa Foxtrot. Thank you.